Romeo November Oscar Whisky, Tocoia RMT 1127, curva à esquerda, 1 no meu pé, autorizado o circuito da 17, reporte na final. Esquerda, 1 no meu pé, autorizado, circuito 17, reporta final, November Oscar Whisky. Romeo November Oscar Whisky, autorizado toque remetida pista 17, vento 060 graus, 07 nós. Autorizado toque remetida, cabeceira 17, November Oscar Whisky. Romeo November Oscar Whisky, Tocoia RMT aos 32, informo, devido à ausência de tráfego, se o seu critério quiser fazer Tocoia RMT na 10, ok? November Oscar Whisky, solicitar um TGL na pista 28. Gente, November Oscar Whisky, está autorizado Circuito da 28, reporte na final. Reporte na final da 28, novembro Oscar Whisky. Salvador, boa noite. TAN-3662, achando a identificação, chegada bombeiro não autorizada. Desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1016. 016, desce para o 50 via chegada, tá? 28, Palmeiras, meu novembro, Oscar Whisky, autorizado toque arremetida, pista 28, vento, 050 graus, 05 nós. Livre, toque arremetida, 28, novembro, Oscar Whisky. TAN-3662, aceita a vetoração para interceptar a final do procedimento ILS X-Ray da pista na zero? Gente, vetoração para interceptar a final do procedimento. Mantenha a proa 060. Esta proa está autorizada a interceptar. Tem restrições dessa para 3 mil pés, QNH 1016, reporta. Aguarde a autorização para prosseguir na descida. Meu país, 3662. Papai Romeu November, Oscar Whisky, tocou e arremeteu aos 36. Prossegue para que pista agora? Prossegue para a pista 35, November Oscar Whisky. Cliente autorizado. Seguir o circuito da 35 para a porta nacional, novembro Oscar Whisky. Reporta final 35, novembro Oscar Whisky. Olha o CNM 3-1-0, com a Delta. CNM 3-1-0, identificação, chegada por médio não autorizada, dessa via chegada. Para o nível de voo 060, altímetro na 06. 16 por 060 via, ou chama 3 a 0. Reduziu para 2509, 6310. 6310. November Oscar Whiskey, autorizado o toque e arremetida pista 35, vento 050 graus, 612 nós. Vem toque arremetido na 35, November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, tocou e remeteu aos 39, confirma intenções. Pouso final na 35. November Oscar Whiskey, gente, curva a critério, reposta na final 35. Reposta final 35, November Oscar Whiskey. Pan 3662, desce para 2000 pés, QNH1906, está autorizado a interceptar a final do procedimento, o localizador. Nesta proa, reporta estabilizado. Para 2000, autorizado a interceptar o localizador na proa, Pan 3662. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, tráfico avistado, pouso autorizado, pista 35, vento 060 graus, 062 nós. November Oscar Whiskey, autorizado, pouso final 35. Hotel Hotel, with the service, now you are 58 miles southwest of Salvador, fly to top position to intercept the Bomed 1 arrival. And report ready for the same. Hi, Ben, from Hotel Hotel, ready for the same. We have already fly to top position to request the same. Confirm your indicated speed from Hotel Hotel. Roger, increase at your discretion. description, your indicated speed, and descend to flight level 070, CH10 16 1016. Channel 6310, desça para nível de voo 050, altímetro 1096. 050, 1086, 63. Livra na Romeu, para Bata, vou estacionar a frequência livre. Otavo Lima Hotel, vector into spacing, turn right, heading 030, your limit is radio 240 of Salvador VOR. Right, heading 030, about 240 radio from Salvador VOR, Lima Hotel. Lima Hotel Hotel, descend to flight level 060, QNH1016. Thank you, flight level 060, QNH1016, Lima Hotel Hotel. Lima 310, desça para 3.000 pés. Sem restrição de... Desconsidera a restrição de altitude em TAP, o QNH 10 com nomeia. 3.663, 10. Então, 3.662, confirme a velocidade indicada. 2.509. Gente. Hotel Hotel, descend without restrictions to 4,000 feet, QNH 1016. Descend to 4,000 feet, QNH 1016, Lima Hotel Hotel. Voo 1096, aciona identificação, chegada para média não autorizada, desça para o nível de voo 1110, altímetro 1096. Quente. Hotel Hotel, your new limit is radio 260 of Salvador. M310, pista para 2.000 pés, QNH 10 no meia. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reforça a estabilidade. 3.000 reportará, 6310. Situação 3.062. 3.062, completa final. Chame torre frequência 918.95. 6, por favor. Lima Hotel Hotel, descend to 3,000 feet, QNH 1016. Descend to 3,000 feet, QNH 1016, Lima Hotel Hotel. Voo 1096, desça para o nível de voo 080, QNH 1096. 86, 080, voo 1096. Choque sobre a pista? Negativo, choque sobre o campo. Hotel Hotel, turn right, heading 040 to intercept the ILS taxi hay runway for runway 10 and descend to 2,000 feet. Report established. QNH 1016 now. Turn right, heading 040 to 2,000 feet, runway 1016. We report established ILS taxi runway 10, Lima Hotel Hotel. No 096, reautorizado descida para nível de voo 050, altímetro no 096. 050, voo Papatangu Lima Hotel Hotel, start the reduction to 210 knots. Reduce to 210 knots, Lima Hotel Hotel. Visual. Negativo, visual. 3662 autorizado, pouso, pista no zero, vento 060 graus, 05 horas. Dele pouso na 1-0, tá? Chama o torre de frequência no 8, decimal 95. Cargo. Boa. Hotel Hotel, na passagem, 7 ainda modula com controle. Não, cara, desculpa. Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, go ahead. Are you intending to land on runway 17 or runway 10? Could you pass through the interface, Lima Hotel Hotel? Now 050 degrees with 60 knots. 0 no meia. Tráfico já avistado, continua a aproximação, reporte visual. Reportará, pista seca ou molhada, senhor? Pista seca, sem chuva sobre o campo. Roger, Lima Hotel Hotel, report established. Report established, Lima Hotel Hotel. Estou com 900 pés, 63 e 900. 63, 1-0, autorizado pouso, pistola 0, vento 060 graus, 062 à noite. Eu pouso, 63 e 900. Chanel 6310 no solo 54, direita na taxa Eco, chame Sol Salvador, 121, décimo 9. 219. Commodore Control, Immortal Hotel, Establation ILS runway 10. And due to some clouds on final, we decide to continue straight ahead and land on runway 10, okay? Okay, Lima Hotel, complete final approach and call Salvador Tower frequency 118.95. Have a good day. Salvador Tower 118.95, Lima Hotel. Thank you, have a nice night. Luna 096, desça para 2000 pés, QNH 1096, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporta estabilizado. 096, descendo para 2000, chamará estabilizado na X-Ray, 1095. 096, inicie redução para 2109. 2109, sou 1096. Hotel, just confirm, after landing, you will park on April number 5? Yes, sir. April 5, Lima Hotel. What? Lima Hotel Hotel, we get runway inside. Lima Hotel Hotel, traffic inside, clear to land runway 10, wind 070 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Lima Hotel Hotel. 2043, próximo ponte espera pronto. Voo 2043, visual com o tráfego na cota final no zero. Afirmativo. Voo 2043, após o pouso do Mitsubishi, a pista no zero está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Então, após o Mitsubishi, ele mantém a pista zero. Voo 2043. Lima, hotel, on ground at 59, brigade on the right on taxiway Delta, contact ground 121.9. Take first right, turn off, next contact ground 121.9, early motel hotel, thank you. Estabilizando ILS, 096. 2096 completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 1895, boa noite. Tá, 0 sem flores. Decolagem 10, voo 204. O 1096 completa final, sobre torre frequência 98, decimal 95. Boa noite, 1096 no Instagram. 190 1096, boa noite, Torre Salvador, ajuste no 0 no 6. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. 1096. 12043, decolada 01, no chame controle Salvador, 120.8, bom voo. 208, vou chamar, boa noite. Abraço. Controle Salvador, voo 2043. 043, contato radar, para o nível de voo 360, via saída Sambo 1. Ao 360, na saída Sambo 1, posso voar Sambo agora? Após 2 mil pés, autorizado e valida. Após 2 mil, Leandro, obrigado. 70 graus, 05 nós e como chuva leve sobre o campo. 1096, obrigado. Livre pouso 10. 2043, pequeno desvio à esquerda, ok? Confirme a prova de quantas milhas? Prova 195 mais 5 milhas. Quente, reporte na prateleira. Tomarei. Rodão, boa noite, Luan 344. Luan 344, acione identificação, chegada para o médio não autorizada, voando direto para o médio, desça para o nível de voo 080, QNH 1096. Direto para o médio, SPL 080, Luan 344. Na prateleira, Gol 2043. Quente. Fiat, grato pela informação. Obrigado. 44, autorizado ETAP, após ETAP 2. ETAP, obrigado. Controle, autoriza o Gol 2043, voa direto para Montevar. Guarda de coordenação. Por favor, obrigado. .043, voo em Montevar, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 28.35. Apresente direita Montevar, agora Recife 15.1, 28.35, 2043, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2795, mantém 180 com a Eco, agora Conde. 795, serviço radar, está a 70 milhas nordeste de Salvador. Acione identificação, vou ir para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. Chame quando pronto para a descida, altímetro Salvador no 06. Quando Bonf, está presente, no 06. Para bom, se dá 1-0 ou 2-7-5. Check 95, reautorizado o VAR, comprou de pilo. Comprou de pilo agora, ó, 2-7-5. 344, desça via para 2000 pés, TNH 1006, autorizado a final do procedimento ILS X Rei da pista no zero, reposta estabilizado. Via para 2000, 1006, com 344, reposta estabilizado. Falecido 2795 da Azul. Azul 2795, desce para 4000, país QNH 1096. 1096, 4000, é o número 2 para pouso, 2795? Permitido. Obrigado, senhor. Azul 2795, aceita a vetoração para interceptar o procedimento? Afirmativo. Sente 2795, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, para 240, seu limite é radial 300 de Salvador. 240 com 300, limitado 2795. No 340, correção, no 344, completa final, chame torre frequente no 8, decimal 95. 295, bom serviço. Voo no 344, boa noite, 2 Salvador, ajuste no 0 no 6. Confirme visual com a pista. Visual, voo no 0, voo 344. Voo 17. Voo 344, autorizado pouso, pista no 0. Vento 070 graus, 0620. Autorizado pouso, pista no 0, voo 344. 344, no solo aos 21, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 21, solo, bom, 344. Azul 2795, desça para 2000 pés, altímetro na 016, aguarde o vetor para interceptar. 2000 016, aguarde o vetor, 2795. São 3197, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 060 graus, meia dúzia a nós. Confirme a última informação da mensagem, não copiei? Tá, 3197, está pronto, está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. 3197, afirmo, vento 060 graus, 062 a nós. Azul 2795, curva esquerda para o A210, aguarde o último vetor. 210, 2795. Azul 3197, decolado aos 24, chame controle Salvador, 120, decimal 8, por favor. 208, boa noite, 3197. Salvador, muito boa noite, eu sou 3197, decolado, nível 2 do teste, é autorizado, voa lisa. 3197, contato radar, se para o nível de voo 340, via saída São Bruno, após 2000 pés, voa lisa. Após 2000, voa do lisa, então, são 3197, para 340. Azul 2795, complete o curva esquerda para o 150, correção 145, reporta estabilizado, informo que... Não será... correção, está solicitando a aproximação visual? 145, exceto glide, o log, Tokyo 27, oficina e reporta estabilizado. Sim, devendo sua informação, agora Salvador opera visual nos mínimos. 27, 27, 27.